também não, cara. Agora aleatório do jeito que você falou aí. Disso tudo, ele falou 160 mil, o nome me desorientou. Eu falei, o time que eu tava torcendo perdeu e a mega tá em 160. Só que não adiantava que você não podia fazer a aposta naquela hora. Então é pra amanhã. Já fica a dica. Isso. Exatamente. Próximos jogos, já falando, dica já. Literária. A dica literária hoje é um livro que faz parte do projeto Compartilhar. São 7 livros que trazem histórias de superação, sempre com o viés do esporte. E hoje a dica que eu trago é Conquista Esporte Clube. A autora é a Thelma Guimarães Castro Andrade e o ilustrador é o Fê. Esse especificamente conta a história do Davi, que nasceu com uma má formação na coluna que o impede de movimentar suas pernas. Aí ele se locomove em cadeira de rodas. Com a ajuda da família e dos amigos que fez na escola, ele aprende a superar obstáculos e vai praticar o que ele mais gosta, que é futebol. Então, quer dizer, é um livro mais para público infantil juvenil. Uhum. Conquista Esporte Clube, autora Thelma Guimarães Castro Andrade, ilustrações do Fê, editora do Brasil, Conquista Esporte Clube. Olha, Sada, pelo amor de Deus, Sada Cruzeiro. Tépido, ouso, estertores, minimalista, equidade, beócio, viés. Isso. Traz o dicionário, Zé Lu, traz o dicionário. E para me despedir, eu quero deixar a todos aqui um imenso e afetuoso amplexo e um carinhoso ósculo. Ele gastou. Segunda-feira você volta no mesmo bate-horário. No mesmo bate-horário. Beijo, combinado? Gordo! Beijo, Toscano. Valeu! Água Mineral Ingá. Para quem quer qualidade. Mais saúde para sua empresa e sua família. Água Mineral Ingá. Informa a hora certa. 14:59. Nadar é um excelente exercício. Queima até 600 calorias por hora. É relaxante, modela o corpo, tonifica todos os músculos e dificilmente causa lesões. Oferecimento Água Mineral Ingá, líder do mercado mineiro. Primeira água brasileira a ter certificado de qualidade nacional e internacional. Água Mineral Ingá. Há sempre um distribuidor autorizado perto de você. Lugar de mulher é a frente do negócio. Pra crescer, pra virar, pro sonho se realizar. É com o BDMG, é no BDMG. Um banco que acredita em quem faz o mundo girar. É no BDMG, é com o BDMG. A gente sonha junto e você pode confiar. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Governo de Minas Gerais, aqui o trem prospera. Música e notícia, informações do Brasil e do mundo e a melhor programação musical do seu rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na Inconfidência. ZYC 696, Rádio Inconfidência, FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. Brasileiríssima. E hoje à noite, preste atenção, hoje, segunda-feira, às 19 horas, na sala, no Cine Humberto Mauro, Palácio das Artes, acontece o coquetel de lançamento da websérie Tempo de Rádio, que já está no ar. É uma produção audiovisual celebrando a história do rádio aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. E o projeto é uma realização da Mitre Galeria, com benefício aí da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da CEMIG. E o encontro hoje à noite, esse coquetel, vai reunir os realizadores do projeto, convidados, profissionais da cultura e da comunicação, e lembrando aí a memória e o futuro da radiofonia. Eu já assisti alguns capítulos, eu posso chamar episódios, talvez, maybe, perhaps, mas inclusive eu gravei também falando, Velize Maciel, nossa produtora, um monte de gente, né, aqui da rádio gravamos também, e de outras rádios também. E se você quiser assistir, só entrar aí nas plataformas, tempodirádio.com.br. Repetindo, tempodirádio.com.br. No Instagram é @tempodirádio, juntinho, letra minúscula, e o coquetel de lançamento dessa websérie Tempo de Rádio acontece hoje, às 19h, no Cine Humberto Mauro. Brigadíssimo pelo convite. Eu não tenho roupa para isso, nisso não, gente. Eu não tenho roupa, não. E agora a hora da baixinha. E oferecemos sempre para aniversariantes. Hoje eu ofereço para o Arlindo. Arlindo. Arlindo, querido. Arlindo Mauro, irmão de Lili. Um beijo para você. Parabéns para você. Porque ontem foi aniversário dele, mas não tem bazar no domingo. Vai o carinho hoje, tá, Arlindo? Também ofereço hoje as duas gravações que vamos ouvir com ela. Eu ofereço para o pessoal do turismo, agentes, viajantes também, porque hoje é Dia Nacional do Turismo. Então, para vocês, para o Arlindo Mauro, eu ofereço duas gravações com ela. Bate-papo, constante. Coisa de comadre. Pra Catalunha pro mundo! Olé! Faltou olé! Thank you. chega tarde um bando de andorinhas, voo e revolta fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu Dum. Ela fez aí Só Vendo Que Beleza, ou Marambaia, que é do Henricão. E antes ela fez o Thomas Hot, Quero. E ofereço hoje para o aniversariante de ontem, pisciano Arlindo Walter Mauro. Arlindo, um beijo para você. Parabéns nessa data querida. E ofereço também, hoje é Dia Nacional do Turismo, ofereço para o pessoal do turismo, agentes, viajantes também. Parabéns para todos. E ô Psyll, você viu a foto que eu postei esse fim de semana? No fim de semana é a hora quando eu fico em casa, é a hora que eu fico fuçando caixas, papéis, guardados, acumulador como eu sou. E aí vou achando, descobrindo fotos. E eu achei uma foto na época de grupo escolar, eu sentar, aquela foto padrão, quem é da minha época tem essa foto com certeza. Se não me engano, o fotógrafo ia no grupo escolar e aí fazia fotos de todos os alunos, uma mesa com o mapa mundi atrás, com flores na mesa, aí cada hora sentava um, só que a gente era tão pequenininho, a mesa era alta, quase que era do pescoço para cima, né? A gente sentado naquela mesa. Fazia foto e depois os pais compravam essas fotos. Inclusive, minha tia me lembrou, a Tereza, ela falou, eu também tenho essa foto sua. Eu acho que minha mãe, né, com certeza mandou fazer várias cópias e distribuiu, né? E aí eu postei essa foto, achei essa foto minha no grupo escolar. Se você quiser vê-la, entre no meu Instagram ou no meu Facebook. Só é colocar Tuti Maravilha, Tuti com 3 T's, T-U-T-T-I. T-U-T-T-I, maravilha. E aí eu perguntei, inclusive eu perguntei, falei, quem tem uma foto parecida como essa, levanta o dedo. Vários ouvintes colocaram lá, já tem mais de 2.000 ouvintes que já viram, falando, eu tenho essa foto também, vou procurar. Então, se você quiser vê-la, entre aí no Facebook ou no Instagram, coloque Tuti Maravilha, combinado? Pode até me perseguir, se quiser, tá? E hoje, a perguntinha no Dia Nacional do Turismo, a pergunta de hoje é, qual a cidade que você não conhecia, visitou, gostou tanto, que já voltou outra vez ou volta sempre a essa cidade? Qual é? Responde aí no nosso zap 982-99-1282. Enquanto isso, eu fico com o swing de Ivan Lins. Madalena, o meu peito percebe que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fica incerta quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebe que o mar é uma gota comparado ao meu. Ei, ei, ei, ei, ei. Que serve quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. É Madalena, o que é meu não sei de ver. Vem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste. Basta um beijo. o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Dignidade de viver. Ivan Lins, ao vivo, ele fez aí dele, do Vitor Martins, ai, ai, ai, ai, ai. E antes ele fez Madalena, que é dele e do Ronaldo Monteiro, também em gravação ao vivo. Você tá ligado no Bazar Maravilha? Perguntinha de hoje, Dia Nacional do Turismo, qual a cidade que você não conhecia, visitou, gostou, tanto que você volta sempre a essa cidade ou já voltou uma vez mais? Qual é essa cidade? Responda aí no nosso zap 98299128. Chegando aqui o Demétrios Santos dizendo, zoando o Toscano, ele dizendo: equidade, um curral cheio de éguas, kkkkk. Essa foi ótima. Falou, Demétrios, obrigado aí pela audiência. Chegando o Celso Manóquio dizendo: Tuti, a cidade que eu conheci e volto sempre é a maravilhosa Ouro Preto, desde o carnaval de 87. E se não bastasse, minha filha Ana foi estudar na UFOP, para o pai ter sempre um motivo de voltar para a linda Ouro Preto. Grande abraço a todos por aí. Falou, valeu. Obrigado, Celso Manóquio. Obrigado aí pela audiência. Chegando aqui a Maria Irene Amorim, dizendo: Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Falou e disse, Maria Irene. A Margarete Aparecida, dizendo: concordo muito com Flávio, São Paulo é tudo de bom. é a Margarete Aparecida. Chegando aqui mais um, coloque o nome completo, por favor. Rogério Ramos. Tuti, boa tarde, turma. Respondendo a pergunta, a cidade que gostei e volto sempre é Cabo Frio. É o Rogério Ramos. Falou, Rogério. Obrigado aí pela participação. Chegando, Flávio Salles. Boa tarde, Tuti, companhia. Amo três cidades que volto quando posso. Petrópolis, por ser perto do Rio e a temperatura agradável e a rua é um convite. Juiz de Fora, por ser uma grande cidade mineira e perto do Rio. Ele mora no Rio, tá? E andar no centro de Juiz de Fora é um desfile. Amo andar pelas ruas. Curitiba, desde que descobri, só fui menos que as duas anteriores, pela distância. Curitiba, organização e educação. Sonho de cidade, sonho de vida. É o Flávio Salles, nosso ouvinte no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Abraços turísticos, Tuti, para você também, Flávio Salles. Obrigado aí pela participação. E ô Zé Lu, sem samba não dá. Sem samba não dá. Preste atenção, vou repetir. Sem samba não dá. Por isso, vamos ouvir agora, e samba nosso, tá? Samba de Minas. Vamos ouvir Telmo Lins, Vandeco e Pirulito da Vila. Peço por favor, deixem meu samba tocar no home theater de rico, em rádio de pobre, na mesa de um bar. Peço por favor, meu samba é de primeira, lançado no bar do Canela e sambado por toda a nação brasileira. Em TV de nem sei quantas polegadas em 3D, eu alegre cantando meu samba pra turma da elite ver. Com uísque importado, se olhar pro lado tem um caviar, e a socialite contente pega o magnata e começa a sambar. Tu também ouvi meu samba lá no alto da favela, no barraco de Gerson Caolho, na bitaca de cinco de Dona Isabela. Tu também ouvi meu samba lá na casa da Claudinha, que sequer tem um rádio de pilha, mas ouvi meu samba no som da vizinha. Peço por favor, deixe meu samba tocar no home theater de rico, em rádio de pobre, na mesa de um bar. Peço por favor, meu samba é de primeira, lançado no bar do Canela e sambado por toda a nação brasileira. Em TV de não sei quantas polegadas, em 3D, eu alegre cantando meu samba pra turma da elite ver. Com um uísque importado, se olhar pro lado tem o caviar, e a socialite contente pega o magnata e começa a sambar. Tu também ouviu meu samba lá no alto da favela, no barraco de Gerson Caolho, na bitaca de cinco de Dona Isabela. Tu também ouviu meu samba lá na casa da Claudinha, que sequer tem um rádio de pilha, mas ouve meu samba no som da vizinha. Peço por favor, deixe meu samba tocar no home theater de rico, em rádio de pobre, na mesa de um bar. Peço por favor, meu samba é de primeira, lançado no bar do Canela e sambado por toda a nação brasileira. Lançado no bar do Canela e sambado por toda a nação brasileira. Lançado no bar do Canela e sambado por toda a nação brasileira. Liriouro, tirie. Papai mandou comprar um queijo de cabra, pimenta, bodoque e limão, fumo de rolo e também goiabada cascão. Mandou comprar pilão, galinha, fubá, ratoeira, farinha de pão, 2,5 quilos de feijão. Pediu também sabão de cinza, um bule de bico, engenho de cana, 2 tiras pra pôr na chinela baiana. Diz pro neném: canivete, samambaia, um rolo de cipó São João. Um rolo de cipó São João. Fala pro Juca mandar uma agulha, bengala, gaiola e um lampião. Beijo roninho, um peão de corda, pinico, esmaltado, doce de melão, canjiquinho e jurubeba. É na mercearia Paropeba. Traz uma pinga com limão, peneira, viveiro, cachaça, panela de pedra, sabão. O Juca é um cara mineiro e pra tudo ele tem solução. Se não encontrar no Nicolau, vá em frente à matriz de São Sebastião. Papai mandou comprar um queijo de cabra, pimenta, bodoque e limão. Fumo de rolo e também goiabada cascão. Mandou comprar pilão, galinha, fubá, ratoeira, farinha de pão. 2,5 quilos de feijão. Pediu também sabão de cinza, um bule de bico e engenho de cana. 2 tiras pra pôr na chinela baiana. Diz pro neném. Canivete, samambaia, um rolo de cipó, São João. Um rolo de cipó, São João. Mas fala pro Juca, mandar uma agulha, bengala, gaiola e um lampião. Pede o Roninho, um pião de corda, pinico, esmaltado, doce de melão. Canjiquinho e jurubeba, é na mercearia para o beba. Traz uma pinga com limão, peneira, viveiro, cachaça, panela de pedra, sabão. O Juca é um cara mineiro e pra tudo ele tem solução. Se não encontrar no Nicolau, vai em frente à matriz de São Sebastião. Em frente à matriz de São Sebastião. Isso, vou aproveitar, vou comer uma língua lá no Maurinho. Em frente à matriz de São Sebastião. É, traz a pinga com mel do Juca, bico doce. Em frente à matriz de São Sebastião. Depois da praça da estação. Em frente à matriz de São Sebastião. Ô Juca, anota tudo na caderneta aí. Anota tudo na caderneta, é ótimo. Eu sou dessa época de caderneta, cara. Era um prazer, né? É, minha mãe falava, vai lá na venda, compra isso e tal. Não precisa levar dinheiro nem nada. Eu chegava lá, eles anotavam na caderneta. E no final do mês, meu pai passava, pagava. Aí falava, comeram muito doce de leite. Era eu, né? Tinha um doce de leite formado de losango, lembra? Ficava na vitrine da venda. Eu chegava, a primeira coisa que eu falava com a dona da venda, assim, eu quero um doce desse. Aí ela me dava, claro, anotava na caderneta. Ouvimos aí Pirulito da Vila, fez aí dele Mercearia Paraupeba. E antes, Thelmo Lins e Vandeco, Vanderli, fizeram aí do Pirulito da Vila Samba Democrático, ou Samba do Rico e do Pobre. É o subtítulo e é do Pirulito da Vila. Mas a maravilha, sem samba não dá. Perguntinha de hoje, qual a cidade, hoje é o Dia Nacional do Turismo, qual cidade que você não conhecia, visitou e você volta sempre? Responda no nosso zap, 982-99-1282. 15h32, vamos para o intervalo e eu volto já já. Essa voz que encanta está de volta a Belo Horizonte. Daniel Boaventura chega ao Palácio das Artes no dia 14 de março. Uma noite envolvente, elegante e cheia de música ao vivo. Dia 14 de março, no Palácio das Artes. Ingressos em eventim.com.br e na bilheteria do Palácio das Artes. Realização: Impar Shows. Abrace Juiz de Fora, abrace Minas. Doe alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e cobertores para os atingidos pelas chuvas. Ajude, procure um ponto de entrega. Mais informações, servas.org.br. Servas, coração que serve, ação que acolhe. Governo de Minas. Apoio, Empresa Mineira de Comunicação, Rádio Inconfidência, AMIRT. No dia 24 de abril, Skylab e banda desembarcam em Belo Horizonte para um show especial na Autêntica. Tem cigarro aí? Em comemoração aos 20 anos do disco Skylab 4. No show, todas as músicas do festejado disco estarão presentes, além de outras faixas que fazem parte do repertório dos shows do artista. 24 de abril, Skylab na Autêntica. Ingressos em simpla.com.br/autêntica. Tem cigarro aí? Respondendo a perguntinha do dia aqui, chegando aqui o Flávio, coloque sempre o nome completo, inclusive, para poder concorrer aos kits, né, que estamos sorteando no dia. O Flávio, deixa eu ver aqui em cima, Flávio Fagundes dizendo: a cidade que conheci há alguns anos e já retornei fica na Bahia, se chama Morro de São Paulo. É uma vila sem automóveis na extremidade nordeste da ilha de Tinharé, do Brasil. Possui apenas 4 praias, todas deslumbrantes. Um forte abraço, Flávio. Falou, Flávio. Eu não conheço, sabia, Morro de São Paulo, mas tenho amigos que vão sempre também, que adoram. Obrigado aí pela participação. Chegando aqui o Vanderlei Sebastião de Freitas. Boa tarde, Tuti, Flávio, equipe do Bazar. Minha esposa gosta muito de Tiradentes, que é uma cidade histórica, maravilhosa, cheia de cantinhos esplêndidos. Agora, eu, particularmente, gostei muito da viagem que fizemos na década de 90, de carro, para Lençóis, na Chapada Diamantina, que eu adorei. Tenho muita vontade de fazer essa viagem novamente, porque as cachoeiras, grutas, trilhas, morros e lugares desse lugar, que fica na Serra do Espinhaço, como a nossa Serra do Cipó, é simplesmente mágico. Vanderlei Sebastião de Freitas, abraço a todos e todas. Falou, obrigado, Vanderlei, pela participação. Chegando aqui, o DI dizendo: boa tarde, confesso que não gosto muito de praia, mas minha esposa ama. Em 2015 fomos pela primeira vez Paraty, no Rio de Janeiro. Apaixonamos, pois tem muito das nossas Minas Gerais, que amo, e a praia que a Amanda adora. Já voltamos 4 vezes. Uau! Falou, Dei. Paraty é linda. Eu tenho uma amiga, Dei, que tem uma pousada lá belíssima em Paraty. Você falou tudo, é uma cidade que lembra Minas Gerais, né? E tem praia, né? Chegando mais um aqui, boa tarde, me chamo Rosane Palha. A cidade que não conhecia chama Ipoema, fica a 98 quilômetros de Belo Horizonte, muitas cachoeiras, lugar de uma beleza extraordinária. Conheci e volto há 18 anos, vou quase todos os meses. Se não conhece, vá conhecer. É Rosane Palha, pertinho daqui, né, Rosane? 98 quilômetros. Eu já ouvi falar em Ipoema. Agora, eu acho que eu não conheço, sabia? Ou passei batido, não estou lembrando. Vamos agora, seguinte, dose tripla de um compositor chamado Edinardo. Lembra dele? Então vamos ouvi-lo agora. Meu nativo coração do sul.

pavão misterioso nessa cauda aberta em leque. Me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Ó o pavão misterioso aí, ó o pavão aí, pega, pega o pavão. Você ouviu o Ednardo, fez dele Pavão Misterioso, Enquanto Engoma a Calça, que é dele do Climério, e abrimos com Dorothy Lamour, que é do Fausto Nilo, do Petrúcio Maia. Salve, salve, Ednardo. E você tá ligado no Bazar Maravilha, programa de rádio que eu criei e apresento há 38 anos. Muito obrigado você pela audiência. E como hoje é o Dia Nacional do Turismo, eu vou oferecer agora a próxima música que vamos ouvir. Vai para aqueles que gostam de viajar para a Bahia e que já passaram algum verão na Bahia. Pode ser, Zé Lu? Pode ser? Banda Mel. Salvador se agita. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aê, aê, aê, aê. Ei, ei, ei, ei. Oh, oh, oh, oh. Quando você chegar, quando você chegar numa nova estação. Essas duas músicas que ouvimos têm a cara da Bahia. Você que já conhece a Bahia, já passou um verão na Bahia, tem a cara. É a banda Mel. Fizeram aí do Beto Silva, prefixo de verão, que eu lembro uma vez a Bandeirantes, TV Bandeirantes, que cobria o Carnaval de Salvador, pegou essa música e virou prefixo da televisão. E antes ouvimos também a banda Mel, fizeram do Evani, Baianidade Nagô. Fechando as portas do bazar. E Flávio Henrique chegando aqui agora. Flávio Henrique, para dar uma notícia triste. Qual é, Flávio? É uma nota triste, né? A cantora Adriana Araújo, aqui de Belo Horizonte, um dos principais nomes aí da cena atual, contemporânea do samba, ela infelizmente morreu agora de tarde. Ela teve um aneurisma cerebral no sábado, né? Já estava num estado muito difícil. Infelizmente, há pouco tempo aí já noticiaram nas redes sociais da cantora, e a imprensa já está, né, noticiando também. Morreu aos 49 anos, né, e completar 50 esse ano. Era, como eu disse, um dos principais nomes do atual samba de Belo Horizonte. Nasceu na Pedreira, Prado Lopes, né, que é um dos berços do samba. Tinha uma carreira linda, a voz parecida com a da Alcione. Infelizmente nos deixou aí precocemente aos 49 anos, né? Toda a nossa solidariedade à família, ao mundo do samba aqui de Belo Horizonte. Um abraço aí pra, né, família toda, pros amigos, fãs. Um abraço para todos. Flávio Henrique, obrigado. E tá na hora de ir embora. Amanhã você vem às 14h, mesmo horário? Vamos bater ponto. Canal? Isso, isso. Ok. Muito obrigado. E obrigado a José Augusto Toscano. Toda segunda-feira a gente tem o Bazar Esporte Clube com José Augusto Toscano aqui no Bazar. Obrigado a todos que tornam possível o nosso trabalho. Fica agora na M880 com o programa Delírio e Companhia com Everton Montijo. E na FM 100,9 Brasileiríssima você fica com o programa Almanac com Cristiano Batista. A partir de agora na MFM, só aqueles moços com aquelas vozes maravilhosas, tá? Cristiano Batista e Everton Montijo com vocês a partir de agora. Você falou quem foi sorteado? Agora eu vou falar. Esquecendo. Tava testando a sua memória. Eu sei. Quem ganhou dois ingressos para Romeu e Julieta dia 11 de março no Palácio das Artes foi o Vinícius Souza Scarpa Soares. Não precisa vir na rádio. Flávio Henrique, Vinícius Souza Scarpa Soares vai entrar em contato com você através do seu zap, ok? Viva a cultura brasileira, viva a Rádio Confidência. Eu volto amanhã às 2 da tarde. Amanhã é quem mesmo nós vamos conversar? É com o Felipe? Vamos confirmar quem é. Vamos confirmar com o maestro Felipe. Talvez, que é da Orquestra César em Minas. Eles estão com um projeto bacana comemorando aí 300 anos. Garrou, Zé Lu, aperta o botão aí. Obrigado, Zé Lu, valeu, volto amanhã. Fui! Você acabou de ouvir Bazar Maravilha, programa com apresentação e produção de Tuti Maravilha e Flávio Henrique Silveira. Na mesa de som, José Luiz, Paulo César Furtado e Juliana Moura. Técnicos de gravação, Hernani Andrade, Washington Bittencourt e Carlos Ferreira. Estagiários, Júlia Rayane e Bernardo Alves. Direção de conteúdo e programação, Leonardo do Vitor. Chegou a hora de ir embora. Foi muito bom você ficar ligado. A casa é sua, pode entrar todo dia. Tuti Maravilha, sempre com você. A casa é sua, pode entrar todo dia. Tuti Maravilha, sempre com você. Água Mineral Ingá, para quem quer qualidade. Mais saúde para sua empresa e sua família. Água Mineral Ingá, informa a hora certa. 4:01. Caminhar é saudável e em grupo é muito mais gostoso. Convide os amigos. Além de fazer bem ao corpo, é uma ótima terapia com oportunidades para novas amizades. Oferecimento Água Mineral Ingá. Rica em minerais importantes para a saúde com baixo teor de sódio. Qualidade reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Água Mineral Ingá. Há sempre um distribuidor autorizado perto de você. YC696, Rádio Inconfidência FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a nossa. Brasileiríssima. Começa agora na Inconfidência, Almanac. Grandes vozes, grandes canções. Sempre com você pela 100,9 Brasileiríssima Rádio Inconfidência. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Eu sou Cristiano Batista, prazer, este é o nosso Almanac. E a gente começa muito bem com Leone. Seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem.